Salvador, confirma pra gente, prossegue em frente aqui até a Juliette na Alfa, né? Afirmativo, essa sua esquerda tá fechada aí do pátio 3. Pode prosseguir o táxi em frente, ingresso na Juliette, pátio no portão é o 8. Maravilha, ingresso na Juliette, portão 8, obrigado. A 3520 no solo aos 41, libera a direita. Táxi autorizado. Alfa Juliette, pátio 1. Até o portão 3. Autorizado, táxi, libera a direita. Alfa Juliette no portão 03 no pátio 1 da 3520. Afirmativo, portão 03 do pátio 1 via Juliette para ingressar no pátio. Ok, da 3520. Boa noite, 86, complete a aproximação, torre 1895. Torre, Salvador. Torre, Salvador. Apartamento externo, baixada travada. 1-8-6, tráfego avistado, pistão 0, pouso autorizado. Vento 60 graus, meia dúzia nós. Pouso não no 0, voo no 8-6. Tinto 1012.9 agora pelo 1012.9, 8 também. No menos, solo aos 48, libera a direita, já liberando, mantém a sua frequência, taxa autorizado via Alfa, reporte antes do ataque ao Edilete, o portão será o 9, devido à restrição, devido obras no pátio, observará o follow-me através do portão 8 para prosseguir com seu estacionamento até o 9 na sequência. Roma Juliette, Nono 8 no meio. Ingresso autorizado à esquerda, táxi lento com cautela, observando o follow para o seu estacionamento até o 9. Beleza, com cautela, seguindo o follow, vou no outro também até o 9. Salvador, bom dia, TAM 3520. Assim, informação Delta, autorização de entrar para Guaracaju, liga 190. 3520, só instante para cópia. Aracaju 190. Ok, pronto para cópia? Pronto para cópia, TAM 3520. Caju, então, autorizado o nível 190, decola a pista 10, mantenha reta até cruzar 2.000 pés a terceira milha após a curva pela esquerda, com perfil subida Puca, Jama, após Jama, Aracaju. Controle 1208, torre 1895, acione 5502. Autorizado 190, Aracaju, decolando da 10 e após 2.000, autorizado... Curva esquerda, direto Puca, Jamo, após Aracaju. Controle 120, decimal 8, e o transfone 5502, da 3520. Champa pro Puxo, 3520. 3520, ponto para posicionamento. Acionamento 3520 no gate número 3. Número 3, chame táxi. Vai estar táxi 3520. 120 pronto para o táxi. Com 111 a bordo, 2 horas de autonomia, alternando Recife. Taxa direita, um ponto de espera, 2895, 3520, altíssimo 012. Autorizado, ponto de espera, chama a torre 3895, QNH 0012, taxa direita, 3520. Bom dia, da 3520, pode esperar da 110, pronto. 3520, boa noite. Autorizado, linha Necoapto no zero, vento 40 graus com 4912 no altímetro. Autorizado, linha Necoapto no zero, QNH no zero, no 2, da 3520. Declado 20, controle 120, décimo 8. 208, boa noite. Boa. Controle Salvador, boa noite, tá 3520, saída Puca, passa 1600. Mantenha 3190, saída Puca. Saída Puca, o nível é 190, né? 190. Grato, mantenha a saída Puca 190, 3520. De Guarulhos, já temos aprovação 360.4. Opa. Salvador Guarulhos, conforme então autorizado 360, a rota via posição bridge, upper resolu 16, restante conforme a rota do plano de voo, decolagem pistola 0, mantém a reta até cruzar 2000 pés a terceira milha, após a curva pela direita, perfil é da El Leda após Leda direto Bridge. Controle 120, décima 8. Acione 5507. No código, chame pronto para puxar acionar no portão 9. No 7, só a correção no nível, o centro recordou 340. 340, ok? Chame Recife em 12545, alterna 126.8. 2545268, bom dia. Autorizado. 1817, chame para o táxi. 7, na escuta da torre? Na escuta, no 817. Ok, pra iniciar o táxi, chame o solo em 1219. Camará, 817.